178, clear to land, runway 10, wind is 150 degrees, 80 knots. First 90 meters, runway 10 is closed. Roger, top 3178, clear to land, runway 10. Recife, 1288, 13325. Com centro Recife, 1288, 13325, gol no 889. Então, 612 autorizado, puxa, um minutinho para cópia. Guarda. Estabilizar com a pista vista 3555-95. Torre 186, 3555-95. 186, boa noite, 5595. Boa noite. Autorizada Recife, nível 330, Aerovia Peruíbe 58. Decolagem no zero, esquerda, Pucaracaju, controle 198, aciona 5106. Na aproximação, aguardando a pista livre 5595. 5 correto, a torre na frequência 118, decimal 612. 1862, obrigado, iniciando o pushback. Firma, reporte táxi. Seven, eight, on the ground, at 5-6. We mean my frequency, text by Alpha, call me back before Juliet. Alpha, before Juliet, turn 3178. Equipe 55 no 5, check trem, ajuste no 0 no 5, primeiros 90 metros, down no 0, estão fechados. Autorizado pouso. Nível de pouso na 1-0, está contando embaixo, checado 355 no 5. Uno 074, pronto a cópia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 360, Aerovia Peruíbe 58. Decolagem 10, curva à direita, saída Gola e Gonza. Controle 193, controle 198, torre 18, meia dúzia, transponder 5110. Autorizado Guarulhos, 360, Aperitivo 58, decolada 10, curva à direita, Gola e Gonza. Controle Salvador 198, a torre 18, meia dúzia, 0 transponder, gol no 074. 074, correto. É, pela Upper 58, a sua decolagem só pode ser a partir do 0110, ok? Certo. Você confirmou o vento para o 355-95? Afirmo, 170 graus com 10. Grato. Triple Tan 3178, tivemos aí 15 de travessa pela direita e uma rajadinha na curva. Obrigado, estamos aqui com 22 agora. É, valeu, bom posto. A Juliette, Tan 3178. 3178, clear, gate 05. Clear to gate 05, Tan 3178. 1074 para o pushback e acionamento no 1. Então, 1 autorizado, reporte táxi. Autorizado, pushback e acionamento, 1074. Táxi OTAN 305 com 31 POB e 4 horas de autonomia na sala alternada. Dissolou ao 00 na minha escuta, reporte antes da Juliette. Quebrou a direita na sua escuta, reporte antes da Juliette, 5595 trip. 5, ponto espera, torre 186. Juliette Alfa 186. Paulo Salvador, muito boa noite, papá. Tripo Romeu Londrina para a Copa Belo Horizonte, Papa Zanguiano, Santinel e Paulo Maior. Meu novembro, confirme só o nível BH. 400 BH. Tente 400, confirme pátio, pista que decola. Decola para trás, pátio que decola. Tente Romeu, Romeu Novembro. Zé Gotinha? Opa, grande Thiago. Falei, meu irmão, como é que tá? Beleza, irmão, tamo aí na área. Ainda tá baseado lá em Natal ou já tem outro aqui pro Salvador? Natal ainda, paraíso lá. Tem mais volta não, é? Hora dessa aí. Eu tô ligado, dia 15 vai estar por aqui? Dia 15, tô lá em Natal. Ah, tô ligado, ia fazer um churrasco lá em casa. Boa. Se der pra ver, eu te dou um alô. Beleza, então tá lá comemorando aniversário, a gente vai fazer um churrasquinho lá. Maravilha, te ligo. Valeu, brother. Valeu, abração, bom descanso. Tá, só fica atento ao TAN, tá autorizado pra prosseguir até a remota. Deixa após a passagem do TAN, até a remota, 5595, um abraço. Abraço, bom descanso. Valeu. Lado no 015, chegada Bonfim. Para 2000 no 015, chegada Bonfim. Total 9907. Torre Salvador, está 3305, posição de espera no 0.0. 305, a linha decola, 190 graus, 12 nós. Alinhar, decolagem livre, está 10, está 3305. Iniciando 3305. Tenente, 80 graus, 10 nós. Para o táxi, eu vou 1074, 30, 4 horas de autonomia, alterno galeão. 74, 1015 no ajuste, Índia Alfa, 18,6, quanto espera, boa viagem. Índia Alfa, 18,6, quanto espera, boa noite. Eu já peguei sua autorização, só um minuto confirmar sua saída. 074, ponto de espera da 1-0. 3305, decolou 062, é controle 19-8, boa viagem. 9-8, obrigado, boa noite. 074, boa, ajuste no 0-5, 80 graus, 10 nós, autorizado, ingresso decolagem na 10. Autorizado, aniário decolar da 1-0, ajuste no 0-5, bom no 074. BH autorizado, nível 400, aerovia previsto 58. Decola 1-0, curva direita, saída Gole Gonza. Controle 19-8, torre 18-6 dúzia, transponder 5074. November, cotejamento correto, acionamento autorizado, pátio 3, reporte táxi. Ainda não está passando acionamento, se estiver, tomará pátio 3, vai dar. Tem. Tchau, 9907. Ok, grato, 9907. Quatro, decolada 08, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Chegou no 074, Gole Gonza. Contato radar no 074, saída Gole, sua nível 360. Saída Gole 360, gol no 074. Agora com o centro Recife, 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5. Recife, 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, 3-3-0-5, boa noite. Boa noite. Tal 9907, está autorizado, LS Tenglais, reporte localizador. Reportaremos estabilizado o curso localizador, total 9907. Gol 074, agora com o centro Recife, 1288-13325. 288-13325, gol 074. Utilizado curso localizador, total 9907. Agora com a torre, 986, total 9907. 786, total 9907. Salvador, total 9907. Total, continua a aproximação no zero, aguarde liberação. Afirmativa, acusaremos a passão do externo com o trem mais travado total. Total, chefe, o trem? Passando externo com trem mais travado. Gente, ajuste no zero, no 5, no 50 graus, 10 nós, priorizado pouso, pista no zero. Total. normal com trem baixo travado, total 9907. Autorizado, pouso 160 graus com 10 nós. 60 com 10, total. Tá no solo aos 1-7. Na minha escuta, táxi via quilo, parte 3. E mantendo a sua escuta, quilo, parte 3, total. 300, Guarulhos. Rio, informação Alfa, pronto pra cópia? Cliente da Alfa, afirmativo, pronto pra cópia. Rio 9642, autorizado Guarulhos, nível 300, aerovia Peruísque 58. Decolagem 1-0, curva direita, saída gole, transição 11. O controle 19-8, torre 18-62, transponder 5-1-1-2. Cotejamento correto, aguarde para o push. Eu fique atento ao total que vai ingressar no pátio após o parqueamento do mesmo, autorizado iniciar o push, ok? Ok, após o parqueamento total, então autorizado o push 9642. O Rio 9642 poderia fazer uma chamada em 1234? Afirmativo. Hotel 3178, boa noite. Nível 270 para Marcel. 27. 27, 270. Gente, 270, aguardo coordenação e cópia, o 3178. Aguardando a sua escuta, então, 3178.